Cabjet 5837 no solo 58. Libera direita, chame solo em 121 do Small 9, chama. Libera a direita, na Fox 219 vai chamar o F5837, obrigado. Solo, boa noite, F5837, livrou. 5837, táxi autorizado Alfa, Kilo no Pátio 3, fique atento ao sinalizador, está indicando a posição meia dúzia, 5837. Alfa, Kilo, Pátio 3, indicando a posição meia dúzia, F5837, vai ficar atento, obrigado. Cajador visual, está 3600. Está 3600, contato aproximação, torre 1, 18B. 18B, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gol 1805. Gol 1805, você é identificação, teste 050 na chegada da Mari. Identificou 050 na Mari, obrigado. Torre Salvador, boa noite, está 3600. Passou o IDC a baixar travado visual. 3600, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, senhor Pistro 0, vento de 1,30 graus com 099-3600. Teve pouso na 1,0, está 3600. Hotel 9908, chama Recife 1251. 1251-9908. Pela direita, só 219-73600, obrigado. Salvador, boa noite, 103600, livrou a pista via Eco. 00, tem táxi autorizado Alfa, Alfa e Juliette, portão 4, 3600. Alfa, Juliette, gate 4, 103600. Patrulho Gol, no sub 805, pode voar Duna, tá visual, 2000 bem? 805, direto Duna, 2000, ajuste 1015, livre LS, é porta estabilizada. 1015, Duna, 2000, chamará. habilitado, voo 1805. Boa noite, 05, torre 118, decimal 6. 6, boa. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 05. No 805, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4 agora, por gentileza, confirme, senhor, tem embaixo travado? Até embaixo travado, aeroporto à vista. 805, tem pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 120 graus com 12 nós. Teve pouso, deixa cá. Controle Salvador, muito boa noite, voo 1643, sente da informação Alfa. Voo 1643, desce para 4.000 pés, 4.000 pés, estou de pelo, chegada bom, ajuste no 0 no 4.014. Ok, pro de pelo, chegada bom, descendo para 4.014, voo 1643. No 805 no solo zona 6, libera a direita e chame solo em 121 decimal 9, senhor. A direita 219, gol 1805. Salvador, é o gol 1805, boa noite. 1805, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 01, gol 1805. Alfa Juliette para o 01, gol 1805. Comandor, boa noite, Panamia 06, passando 200 para 150, informação alfa. Boa noite, voo 6606, desça para 5.000 pés na proa de TAP, o ajuste no 015, chegada a Mari. 5.000 e TAP, voo 6606. Também 43, desce para 2.000 pés, ajuste no 05, reposta estabilizada. 2.000 pés, agora o ajuste no 05. 15. 615, igual no 643. Salvador, Gol 7-4, informação é alfa, passando 180 para 150, na proa de onda. O 7-4 está presente, proa de TAP, prossiga para 5.000 pés, ajustado em 015. TAP 5.000 e... Sideral, Sierra Delta.